escola, todo cheio de moral. As meninas ficam loucas por causa do seu visual. Só anda todo embecado, pra ninguém ele dá bola. Eu acho que meu professor é boiola. Ele ora um aluno de cada vez. Detesta quem bebe e quem fuma, e é viciado em Coca-Cola. Eu acho que meu professor é boiola. Eu acho que meu professor é boiola. Boi, boi, boi, boi, boiola. Boi, boi, boi, boiola. Boi, boi, boi. Eu acho que meu professor é boiola. Boi, boi, boi, boi, boiola. Boi, boi, boi, boiola. Eu acho que meu professor é boiola. Ele adora o canudo. Esta é uma homenagem muito carinhosa a um grande professor que eu tive no primário. Vamos lá, moçada. Luta, judô, karatê e até capoeira de Angola. Como é que é? Sua sacola, que moleque safado, hein?